en las nalgas de mandarín. Vocês fazem parte de uma equipa de investigadores do povo extraterrestre que vive num plano existencial superior ao nosso. Esse povo, este povo que eu estou a falar, é o povo que está a gerir a simulação informática no qual nós vivemos neste momento. Como sabem, nós não existimos, não é? Nós somos um produto de uma simulação, de um mundo simulado por extraterrestres. Então, vocês neste momento, que fazem parte desse povo que vive acima de nós, chegaram à conclusão que esta simulação está a correr muito mal. Porquê? Porque as pessoas não estão a procriar. O sexo transformou-se num tabu. Pá, o sexo começou a gerar anomalias patológicas nas pessoas. As pessoas começam a ter problemas mentais e o caralho relacionados com sexo. Então os gajos decidem fazer uma pausa na simulação. Temos que alterar aqui coisas porque pá, isto não está a funcionar bem. O sexo está aqui a tramar isto tudo. Então os gajos reprogramam a psique das pessoas, o cérebro, de maneira que o sexo passa a ser, quando as carregam no play, uma coisa normal. Pá, é correr, comer, rir, chorar, ir à missa, foder no parque, é tudo igual. É tudo perfeitamente aceito. Pá, tudo pronto. E depois isto vai gerar com que as pessoas comecem a copular em massa quando arrancar a nova simulação. O problema é que agora tem que se rearranjar, reestruturar o corpo das pessoas para facilitar o sexo. Porque nesta nova realidade, onde o sexo é só, pá, qualquer coisa, pá, chegas ao praia de autocarro, olha lá, boa tarde, pim, pim, pim, pim. Nessa nova realidade é uma chatice as pessoas terem que se despir, ir para um hotel e terem que falar um bocadinho, então, desde onde, onde vens e tal. Percebes, a parte do engate, procuras casa, tens de despir, tens de... tens problemas de cheirar a chulé, ou não tens cortado as unhas, ou tens uma meia rota, pronto, isso acaba tudo. Diz então, a verdade, tens que pagar. Não, porque tu agora, neste momento, o sexo é uma coisa perfeitamente normal, então o corpo tem que ser reestruturado. Como é que vocês reestruturariam o corpo humano, do homem e da mulher, vamos continuar a ter dois géneros, para poder facilitar o coito? Eu acho que... Vamos, para não influenciar a nossa convidada, que está cá de novo connosco, não é? Rita, maldita, força, começa. Boa noite. Boa noite. Bom, eu aceitei participar mesmo sem ser paga, portanto, creio que devia vir daí um obrigado, antes de mais. Obrigado, Sua Majestade. Não, não, do outro senhor que está importunado com a minha presença. O Álvaro? Ah, eu? Tu? Bom. A coroa de flores, uma coroa de flores, mas não funerária, vai a caminho, atenção. Eu penso que, para já, essa visão não é muito longe daquilo que já é a minha vida hoje em dia e, portanto, eu tenho muita facilidade em dizer o que realmente me facilitaria, o que me falta hoje na vida para eu conseguir copular a toda a hora, a todo o instante, como é o meu desejo. Onde é que moras, Rita? Desculpa lá. Eu moro em casa. Moro em casa. Ah, pronto, não tive sorte. Estás a ver, afinal não é assim tão linear. Se fosse como o Pedro estava a dizer, dizias-me já onde é que moravas. Moro em Portugal. Pronto, ah, ok. O Pedro de Espanha, como o Miguel. Já estou a ver. Pronto, continua. E então, vivo assim num sítio isolado onde por vezes deixo a civilização, mas tenho alguma dificuldade em sair de casa, pelo menos sozinha, que as vizinhas vêm à janela e começam a gritar: lá vai a puta! E eu tenho alguma, enfim, pronto, alguma, é chato, é chato. Eu estou contra cá visitas a casa, é um bocado chato. Podia ser pior. E então, o ideal, penso eu, é, portanto, já partimos do princípio que não há tabus e, portanto, não há leis, não há atentado. Certo. Nada, é como comer, é como beber, é como respirar. Então, o ideal é as pessoas viverem sempre dentro de casas. Portanto, eu estou a imaginar grandes pavilhões, grandes comunidades de 50, 60 pessoas cada uma. Raramente saem à rua. Todas as máquinas fazem o trabalho de escravo, não é? Cultivar, trazer o leite, trazer a comida. As máquinas fazem o trabalho e os humanos não trabalham. Portanto, estão sempre em casa a foder e a consumir. Mas com exatamente com a mesma fisionomia que temos agora, é isso? Sim, sim, sim, sim. Eu não alteraria nada na nossa fisionomia porque isso iria trazer outros problemas, seguramente. Por exemplo, ter uma... Tinha que se rearranjar tudo, não é? Se eu agora pusesse, por exemplo, uma periquita, uma passarinha, uma patareca, uma vagina na testa, Eu gosto que não tens problemas em dizer puta, mas dizer cona já é mais complicado. Continua assim. Se eu agora pusesse uma coisa dessas na testa, quer dizer, isso seria literalmente foder uma cabeça. O que é que aconteceu ao cérebro? Pela primeira vez seriam homens a foder a cabeça às mulheres e não vice-versa. Portanto, não, há outro sítio, não há outro sítio para ter. Não há, porque a maneira como tu te mexes para fazer o amor. É assim como está, eu não mexi em nada, apenas alterava toda a maneira como as pessoas se organizam. Tinha que ser em grandes comunidades, orgias coletivas a toda a hora e as máquinas a fazerem o trabalho, porque foi para isso que elas se inventaram. O problema de teres uma piriquita na testa é que depois nós tínhamos de ter uma pizza na nossa testa e os tomates tapavam-nos os olhos, não é? Epá, pois as coisas. Como é que mijava? Ficávamos tipo homens topeiros. Ficavas esquisito, ficavas tipo Charpé, aquela raça de cão, Charpé. Isso, com a qualidade, até depois com a qualidade, incontinência, como é que é? Mijas-te para a própria cara? Não, penteavas-te para trás. O período, tenho o período a correr-me para a cara? Mas certamente que haveria uma invenção qualquer que te acabava com isso. Vocês não viram o filme que é o Movie 43? Vivi, sim, é que os tomates no pescoço. Essa cena é incrível. Esse filme é todo incrível. Yeah. Altamente. Eu digo já que essas ideias que vocês estão a ter para a minha hérnia não eram nada mais. Eu não tenho que mexer tanto. Eu não tenho que mexer tantas costas. Isso. Então, mas é isso? A ideia era essa? Era ter coisas na testa? Não, tu é que falaste em ter uma piriquita na testa e obviamente a não ser que nós tivéssemos uma piriquita na nuca e então tínhamos que acoplar de marcha atrás. Epá, eu não percebo muito isso, vocês desculpem-me se eu estiver a dizer algo mais genérico, mas eu sou virgem, portanto não estou muito atento a essas vossas questões. Mas e depois a nível de doenças, isso não era complicado? Não, as máquinas tomavam conta disso tudo. Ah, é, mas as simulações. As doenças supostamente também estavam. Mas tinhas prazer à mesma ou não? É uma questão de programação, não é? Sim, as claro. Doenças sim, é sim, podias tirar, mas o prazer tinhas sempre. Até porque as doenças, repara, a SIDA apareceu porque um gajo andou a foder um macaco. Se tu partes do princípio que tens uma existência em que não há pudor em relação ao sexo, ninguém fodia macaco. Opá, não digas isso. Os gajos na Tailândia há bordéis com orangotangas. por causa do pudor e por causa do tabu do sexo. E o que não falta lá é putedo. É verdade. Só está sempre à procura de novidades, infelizmente. Vocês continuem que eu já estou no eDreams à procura de voos para a Tailândia. Eles se calhar sabem qualquer coisa que nós não sabemos. Então, mas quem pôs o desafio não tem também uma proposta? Não, primeiro, agora fala o Carlos e o Miguel, atenção. Vá, Carlos, diz lá o que é que mudavas. Tinha que se mudar, né? Não pode manter igual. Isso é batota, pelo que eu percebi que a Rita fez, não é, Pedro? Eu não fiz batota, eu mudei. A Rita basicamente mudou-se para os anos 60. Aí acredita. Para os hippies. Tinha que se mudar ou não? Mas eu odeio hippies, atenção. Sim. É gente que não toma banho. Não gosto. Não, isso tem que sempre tomar o nosso banhinho. Mesmo que seja numa casa com 60 pessoas, sempre na pinocada. Mas nós fomos feitos para viver em comunidades desse tamanho. Tipo mosteiros, conventos, funcionam muito bem. Bem, então se tiverem criancinhas e padres é espetacular. Pronto, já cá faltava. Mas pronto, mas então, epá, eu como vos disse, a minha hérnia anda-me a dar cabo das costas. E então se calhar punha qualquer coisa aqui nos cotovelos, não sei. Sim, sacava do casaco e quando fosse preciso. Parece boa ideia ou não? O que é que enfiavas? Com o cotovelo enfiavas no outro? Não, fazia uma cena tipo Cronenberg. Pronto, em vez de ser no cotovelo, abria a boca e saía da boca. Uma coisa qualquer. Ou do sovaco, como aquilo. E uma pila da boca? Por exemplo, eu desceito que entrar, não é? Ou por exemplo, nos ombros. Podia ser, imagina, todos os homens tinham um pênis de cada lado em cada ombro, as mulheres tinham uma vagina de cada lado. Era o pênis fazer... o pênis mau, era o anjo e o demónio. Sim. Tu podias encostar, encostavas mil pessoas tipo numa comboio ou numa corrente humana, e depois o pessoal andava para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Olha, mas isso tinha uma vantagem, que é assim: se os órgãos sexuais estivessem sempre à mostra, epá, para nós mulheres era bué da bom. Porquê? Parejar, não é? Não, porque assim evitávamos bué de surpresas. podia ser nas mãos, Pedro, como aquele filme do Eduardo Mãos de Pila que tu puseste. Aí, pá, por exemplo. Esse filme é bom, podia ser numa mão. Numa, não, esse filme não é bom. Numa mão, só pilas. Pois ainda não pensei no resto. Se estivessem sempre à amostra, eu até vou... Estavam sempre à amostra. Era na mão, estavam sempre à amostra. Quero perguntar, já perdi tempo. Não sei, se tivesse frio, tinha umas luvazinhas em forma de pilinhas. Não, e se tivesse frio, nunca encolhia. Estás a ver? Ficava sempre... Pois. Era uma vantagem. Que é uma coisa que eles teriam que tirar na próxima reprogramação. Que olha, Miguel, eu não sei se sabes, mas a pila não é feita de osso. Se tivesses pila nos dedos... Não sei se sabes... Se tivesses pila nos dedos, não ia ser no osso. Epá, esta podia ter um osso, vá. Era diferente. Que é mas para evitar isso. Não, cães, não é? Só ficavas com uma mão bueda pequenina. Não faz sentido. Tem osso. Um gajo no inverno a apertar a mão com aquilo tudo pequenino. E já viste o que é que tens uma mão flácida? É horrível. Andas aí com as mãos flácidas. Sim, sabiam que não estavas satisfeito quando estavas com a mão flácida. Pensei que íamos falar de cinema. Não, e vamos falar de cinema, atenção. É, vamos falar de cinema. Primeiro tens de dizer a tua escolha. Qual era? Isto, aquilo que, a minha escolha. A minha escolha era. Podia ser no ombro. As pessoas andavam sempre com umas camisinhas de manga cava, não é? Que são tão bonitas. Sim. Tipo aqueles homens, é os wife beaters, não é? Aquelas camisolas de brancas só com alças dos homens. Isso. As senhoras me precisavam. As senhoras... Isso chamam-se wife beaters? Wife beaters, sim. Sim. Neste caso do Pedro, sim, os wife spankers. Mas têm que ser brancas ou podem ser de qualquer cor? Eu digo brancas porque a minha roupa é toda da mesma cor. Eu quando compro, e meia branca, sempre, claro. Pois, com umas raquetes. Ah, ok. Mas, por exemplo, se for preta, já não é wife beater? Não, a branca é que é wife beater. Ah, wife, isso é uma expressão que vem daquela série Cops, não sei se lembras. Sim, sim. Cada vez que havia um gajo a dar porrada na mulher, ou quando aparecia a bófia, o gajo estava sempre com uma camisola dessas. Por isso é que eles dizem que é os wife beaters. É um padrão. Ok. Vou estar atenta. Não, é que não é hipótese, porque quando o gajo tira a camisa ou a camisola ou o que é que seja, já estás entalada com a porta fechada à chave. Não vale a pena, estás já atenta. Não, já vais apanhar. Já. Verdade tem que ser dita. Se eles nos comerem bem, eu não tenho nada a dizer. Pode. E está. É assim mesmo, quem fala assim não é gago. O problema é que os gajos que batem nas gajas são sempre uma merda na cama. Sempre. Têm todos a pila pequena e imensos complexos de inferioridade. Ah, estão a falar comigo? Desta vez não. Não. Podia ser, mas não. Por isso que estava a falar comigo. Bom, então vamos entrar no tema, não é? Não, vamos entrar no tema. Eu estava aqui a abrir os boxes. Aquilo que eu vos queria... Que eu queria que falássemos hoje, não é? Assim que... Apesar de já irmos na 47ª hora deste podcast, era para falar um bocadinho de David Cronenberg, porque o David Cronenberg é um dos meus realizadores preferidos. E é um dos meus realizadores preferidos desde o início, porque há gajos que um gajo vai seguindo mais recentemente, mas o David Cronenberg eu já o sigo desde aqueles filmes de terror manhosos que o gajo fez nos anos 80 no início. Manhosos, muito bons, cara. Sim, pronto, baixo orçamento era o que eu queria dizer. Certo. E para mim é um realizador que eu sempre acompanhei e que gosto mais ou gosto menos, eu gosto sempre. E mesmo que o gajo realizasse o Titanic 2, eu seria... iria ficar apaixonado na mesma... O 3, não é? Porque acho que o 2 já existe. Se o gajo realizasse o Titanic 3, eu iria gostar na mesma dele. O 2? Como é possível? O que é que há para dizer mais? Titanic 2? Como é que ensinar a velha a nadar, acho eu. Ah... É um segundo Titanic, não é? Não é, mas é falso, parte. Não é? Daqueles da sci-fi, é o caralho, não é? É terrível. Zillium. Ou sim, é uma cena da Zillium, acho eu. Se bem que no Ghostbusters 2, Titanic volta. Ah, não é? Não sei se vocês se lembram, sim. O final, o fim do Ghostbusters 2 é um monte de fantasmas que estão a chegar. Em fantasmas, porque... pois. Sim, sim. Já não me lembro disso. Pá, e eu quero que vocês, pá, não sei, o que é que vocês acham? O que é que é a vossa opinião em relação a este grande senhor, talvez um dos maiores de todos os tempos, do cinema? Epá, eu também gosto muito. Também é um dos meus realizadores preferidos. Tenho visto quase tudo o que ele lançou. Se calhar não vou tão atrás como tu. Talvez o filme mais antigo que eu conheça dele é daquela tipa que realmente tem tudo a ver com o desafio que tu puseste. Que tem uma pila debaixo do braço, não é? Com a qual infeta as pessoas com o vírus, tipo raiva, e elas depois ficam tipo zombies. É estranhíssimo, mas ela tem um acidente, depois faz uma operação que corre mal. Isso é o Rabbit, não é? Exatamente. Com uma atriz pornográfica, acho eu. Exatamente. Marilyn Chambers. Exatamente, exatamente. Acho que esse é o mais antigo que eu vi dele. Ah, mas sim, é um dos... Mas esse também é dos primeiros. Esse é logo, não sei se será o primeiro grande filme dele. Não, ele fez muita coisa para a televisão no início, que eu não vi. E ele tem os Shivers também antes desse, acho eu. Sim, mas continua, Rita. Estou a gostar, estou a gostar. Não, era isso. Eu gosto mesmo muito dele e dos mais recentes. Talvez ache aquele de uma história de violência um bocadinho desenquadrado. É muito pouco interessante esse filme. Mas apesar de ser, o filme é mau, mas sai um bocado fora da... É pouco interessante. Sim, eu se visse aquilo, eu não diria que é... Se visse sem saber que era Cronenberg, não diria que era Cronenberg. Há um filme dele que eu nunca vi, que é aquele dos dois psicólogos, Também não vi o Dead Zone? Não, esse é o mais recente. Sim. Eles são gêmeos, não é? Não é o Freud e o Jung, alguma coisa assim? Sim. Dangerous. Também não vi. Bem, eu vou aproveitar essa deixa do Cronenberg mais antigo. Estavas a dizer, Pedro, que és fã dele, independentemente da altura, desde o início até agora. Eu, por acaso, deixei o Cronenberg um bocado ali no final dos anos 80. Deixei a filmografia dele, né? Porque eu nessa altura nem era nascido, que eu conheci aquela fase inicial dele, a fase de terror, né? Que o gajo era um mestre do terror ali dos meados dos anos 70 até a final dos anos 80. Ali quando tinha 15 anos tinha um amigo meu na escola que tinha os vídeos todos do gajo e era fã dele, e eu nunca tinha ouvido falar do Cronenberg. Era um gajo que eu desconhecia, não sabia quase nada de cinema. E foi nessa altura que vi isto tudo, vi os Rabbits, vi o The Brood, vi o Videodrome, né? Vi esses mais famosos, os Scanners, etc. E fiquei fã dele. Dos anos 90 para a frente também não vi muita coisa, confesso, devia-se da história da violência que nós estamos a falar, que já é recente, né? Para aí 2005 ou qualquer coisa. Isto é Mosca? A Mosca, sim, mas a Mosca ainda é anos 80, né? 85, 86, acho eu. A Mosca é um dos meus favoritos até dele. Mas pronto, mas fiquei muito nessa fase, porque pelo que eu percebi depois, já mesmo com o Crash, que toda a gente gosta, etc., e com o Existence, o gajo... Eu não gosto do Existence. Eu adoro. Eu não vi. Eu gosto. Adoro mesmo. É mas muito mau esse filme. Não é nada, é maravilhoso. Mas ele saiu um bocado da onda do terror, né? Pelo que eu percebi, entrou mais numa onda de... Sim. Ficção científica, quase. Ficção científica, que agora nestes últimos anos é... Há coisas mais assustadoras que o terror. Por exemplo, aquele que ele tem dos irmãos gêmeos, que são ginecologistas. Sim. Que são apaixonados pela vagina mais perfeita que já viram na vida. Ou o Naked Lunch, que o Naked Lunch para mim... O Naked Lunch e o Crash para mim são dois filmes dos que eu gosto mais dele. E o Naked Lunch é um filme que assusta-te até à raiz da tua própria existência. Eu nunca vi o Naked Lunch. Também não gostei. Eu gostei. Eu li o livro e vi o filme. Eu também não gostei do livro. É um filme marcante. Eu li o livro depois, não é? Fui um bocado arrastado pelo filme. Eu li antes. Mas eu li depois. Mas aquilo não é nada fácil. Até porque quando saiu o Naked Lunch, dizia-se que o livro era infilmável. Era a fama que esse livro tinha. Exato, sim. E foi aí que o Cronenberg planeou. Talvez só o David Lynch conseguisse pegar naquilo de alguma maneira. Epá, é que viram os últimos ou não? Sim. Mapa das Estrelas, eu não vi isso. Não vi nada disso. Eu vi. O Mapa das Estrelas tem uma cena espetacular numa limusine no fim com a minha namorada da internet. Que é a tua namorada da internet? A Julianne Moore? Julianne Moore, sim. Com o gajo do Twilight. O gajo do Twilight também faz... O Cosmópolis não gostei nada. Vocês gostaram? Epá, o Cosmópolis também não tem que ser enquadrado um bocado na economia dos tempos. Eu gostei moderadamente. Mas... Acho que há alimentos muito interessantes, especialmente quando ele fala do capitalismo e como é que o capitalismo funciona e o futurismo. É que já é um filme... muito à frente. O gajo já vive no futuro completamente. E gostei. Quer dizer, há ali partes que realmente são dispensáveis, a colonoscopia, etc. Sim. Pai, o futuro é assim, é a medicina on the go. Pois, talvez seja como furar as orelhas, não é? Tenho a dizer que o Cronenberg, as personagens femininas do Cronenberg são portadoras de doenças, maldade, mutilações, deformações, A carne delas é uma carne perversa. A sexualidade das mulheres em Cronenberg é uma coisa distorcida. Portanto, não é um realizador muito meio para as mulheres. A mulher é sempre o veículo, mesmo no Existence. É ela que o leva para o outro mundo. Depois, a maneira como ela mete a cena nas costas dele, com o dedo, lambe o dedo, aquilo tem uma boa referência. Sim, é muito sexual. É. Tudo muito sexual. A outra gaja que tem uma pila debaixo do braço. No Maps to the Stars, é a cena do incesto entre irmãos. A personagem destruidora e assassina é uma miúda. Pois, e até a própria gaja é um bocado putéfia, não é? A Julianne Moore. Completamente maluca. Sim, sim. Eu tenho a ideia de já ter visto, posso estar enganado e posso estar a confundir, mas tenho a ideia de já ter visto uma entrevista com o Cronenberg, que lhe perguntaram isso mesmo, essa questão de ele atacar as mulheres e das mulheres serem sempre... que tu estavas a dizer, Rita, e ele diz, eu não percebo, eu percebo ser atacado pelos grupos feministas por causa dessas questões, mas não percebo como é que durante anos queixaram-se que as mulheres não tinham peso nenhum, as personagens femininas não tinham peso nenhum no cinema, eram sempre quase personagens secundárias, só estavam para encher chouriços e para fazer papel amoroso ou alguma coisa, estereotipadas, e quando eu consigo tirá-las dos estereótipos e dar-lhes a elas o poder nas narrativas, sou atacado porque de repente. Sim, mas elas é um, são mas mais é um poder destruidor, olha, obrigadinha. Olha, está bem, mas é uma coisa fora da box, out of the box, ou não é? Que não era costume e que nunca acontecia. Quando um gajo é puto e vê as mulheres, tu, para os homens, aquilo que ali é uma vagina é uma coisa terrível, é uma máquina que traz coisas boas, mas também pode ter dentes, pode ter o que é que seja, um gajo tem sempre aquele medo esquisito. Há um filme que é com essa merda, não é? Que sim, a vagina tem dentes, já viste? O Teeth. É bom? É, mas para quem gosta de ver gaitas cortadas, é espetacular. Tipo mas Miguel. É bom, eu gostei. Tipo a Ilha dos Cotos. No Piranha 3DD, há uma piranha que entra para dentro do pipi dela e ela depois vai pinar e ela come a pila do gajo depois. Epá, sério, um sério. Montar por mim. Já passou.